Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. A atividade física é essencial para manter um estilo de vida saudável. Conhecemos hoje, por isso, o Agita Seixal, um programa anual que decorre junto à Baía do Seixal e que convida os municípios a mexerem-se. A iniciativa é promovida pela Associação das Coletividades do Conselho do Seixal. A vice-presidente Maria João Santos está, por isso, hoje em estúdio. As perguntas, como já é habitual, estão a cargo de Sofia Loção, do Gabinete de Seixal Saudável. O que é o Agita Seixal? O Agita Seixal é uma iniciativa que já vai com alguns anos, que visa numa manhã juntar uma série de atividades desportivas à beira da Baía do Seixal, que é um espaço, um equipamento desportivo por natureza, e estimular a prática regular da atividade física como forma de melhorar a qualidade de vida e a saúde da população. Que atividades podem os munícipes encontrar? Temos várias, atividades de palco, atividades de grupo, temos a Baía, portanto sempre que há maré temos atividades náuticas, e este ano temos uma caminhada que será comemorativa do Dia Nacional das Coletividades, que se comemora a 31 de maio. Portanto, estamos próximos, comemoramos com uma grande caminhada, eventualmente com duas partidas e uma chegada única em grande festa. Como é que surge esta ideia de juntar no mesmo espaço atividades tão diversas? O Agita Seixal vem do Agita Portugal, que é uma iniciativa da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, que, sobre a égide da Organização Mundial de Saúde, decidiu, de facto, alertar para a necessidade da atividade física como forma de combate a uma série de doenças e ao sedentarismo, que é a doença do século. E, portanto, o Seixal, em parceria com a Câmara Municipal, decidiu aderir e fazer também esta manhã. No fundo é isto, é alerta para que temos que nos mexer, temos que vir para a rua, temos que aproveitar o ar livre e temos de deixar de estar sempre sentados, até porque isso é muito mau para a nossa saúde. O projeto Seixal Saudável é uma das entidades que colabora no Agita Seixal. De que forma é que esta iniciativa contribui para a saúde e para o bem-estar dos munícipes? Há a parte científica. Está provado que a atividade física reduz uma série de riscos para a nossa saúde. E depois há a parte do lazer, do convívio. O Agita é, simultaneamente, um combate a maus hábitos de vida, mas também um apelo ao convívio e ao sair de casa. E, portanto, eu acho que é tão bom ou melhor que qualquer remédio. Que entidades parceiras é que colaboram na iniciativa? Bom, para além da Câmara Municipal do Seixal, que é um grande apoio, é quase uma coorganização, participam juntas de freguesia, todas elas, apesar de territorialmente estar só em três espaços, em três juntas, e participa como patrocinador o Laboratório J. Neves, que no fundo se encarrega da parte dos rastreios à saúde, que também temos em dois locais diferentes. E participa todo o movimento associativo do Conselho. Portanto, não só o desportivo, mas todo aquele que, de alguma forma, quer disponibilizar aos seus associados e à sua comunidade uma manhã diferente. A Associação das Coletividades, no fundo, só agrega todas estas vontades de fazer mais e melhor pela saúde no Conselho. Resta só saber quando e onde irá decorrer. Portanto, este ano será dia 23 de maio, nas zonas ribeirinhas de Amora, Rentela e Seixal, a partir das 10, sendo que a nossa caminhada do Dia Nacional das Coletividades começará às 10h30, no Mercado do Seixal, e junto ao Cureto de Amora. Fica então o convite para participar no Agita Seixal. Está marcado para dia 23 de maio, junto à Baía do Seixal. O Seixal Saudável regressa na próxima semana para falar sobre como poupar energia. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.